Meus amigos e meus irmãos, com o pensamento elevado a Deus, ao Cristo e ao Espírito Santo, pensando no juízo final que vem sobre a humanidade, porque Jesus não é mentiroso e disse que voltaria, eu voltarei. Portanto, ele voltará com seus santos anjos sobre as nuvens para dar a cada um de acordo com as próprias obras de cada um. Portanto, não se preocupe se falam mal de você, meu irmão, se falam mal de você, minha irmã, se você, meu irmão, é mal compreendido nas suas boas intenções, ou se você, minha irmã, também é mal compreendida nas suas mais lídimas intenções. Ninguém cresce pelo mal que lhe derrama em cima. Cresce pelo seu próprio valor, porque Deus é Pai. Vamos elevar o nosso espírito aos páramos celestes. Um minuto de silêncio, tranquilidade de alma. Esse minuto de silêncio, se você está me ouvindo na balbúrdia de uma avenida congestionada no Brasil ou no exterior, pode ser feito, porque o que entra em silêncio é a alma, não é o corpo. Se a alma conseguir libertar-se do caos interior, você estará na mais completa paz, em plena Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, congestionada, e pode ser lá na Praça Castro Alves, em Salvador, na Afonso Pena, em Belo Horizonte, na São João, em São Paulo, e assim por diante. Um minuto de silêncio para a sua alma que quer sempre falar com Deus. E agora nós vamos nos enriquecer de dentro para fora, porque a riqueza ou a pobreza, tudo isso se encontra dentro de nós. Vamos fazer segundo a ordem do Cristo Jesus, buscando primeiramente o reino de Deus e sua justiça, de forma que todas as coisas materiais possam vir a nos ser acrescentadas pelo poder dele. E quando Jesus concede uma coisa a um homem, ou concede um favor a uma mulher, ninguém lhes arranca da mão. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 30. Jesus abençoa as criancinhas. Trouxeram então a Jesus algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam: deixai o mestre em paz. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as embaraceis de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, Jesus se retirou dali. O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom? Só existe um, que é o Pai que está nos céus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos divinos. E ele lhe perguntou: mas quais são? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe, porém, o jovem: mas, senhor, tudo isso eu tenho observado. Que me falta, então, fazer ainda? Respondeu-lhe o mestre: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, Os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Mas, Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: O que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Então Pedro lhe falou: Senhor Jesus, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, Senhor, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho de Deus se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos há, primeiros que serão últimos, e últimos que serão primeiros. Duvido que qualquer de vocês que tenha ouvido a simples leitura do texto do livro sagrado, o Evangelho e a Palavra de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, qualquer um não se tenha sentido melhor, socorrido mesmo pelos seus anjos guardiães, pela medicina invisível que Jesus usava para curar os enfermos de corpo e de alma. Eu estava lendo aqui, estava me sentindo tão bem, tanto que eu iria apenas apresentar hoje 3 versículos do capítulo 19 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. 13, 14, 15, Jesus abençoa as crianças. Mas comecei a me sentir tão bem, envolvido nesta vibração que vem de Deus e que vem de vocês, que amam ao Cristo, portanto amam a humanidade, que só Jesus sabe quem está salvo ou quem está perdido. Quem é bom, quem é mau. Ele que conhece as intenções mais profundas dos seres humanos, quem pode esconder alguma coisa de Jesus? Ninguém. Está lá no Apocalipse. Ele averigua rins, coração, quer dizer, as intimidades nossas. Quem pode enganar Jesus? Eis que faço novas todas as coisas, diz o Mestre. Jesus abençoa as crianças. E quem não é criança neste mundo perante o nosso chefe supremo? Mestre, só Jesus. Às vezes é uma demonstração de carinho que uma pessoa proba tem por você. Mesmo assim, a gente não pode esquecer jamais que mestre único é ele. Chamaram-no de mestre. E ele disse: acertastes, porque eu sou. E mestre, só há um. Ele. Os outros são discípulos. Ele mesmo diz: o discípulo não pode ser maior que seu mestre, senão passa a ser mestre. Ele é o cabeça da humanidade. Vejamos como ele trata as crianças. E não pensemos só nas crianças da idade biológica. Eu me considero criança diante de Jesus. E vocês? Já imaginaram a estatura moral desse ser supremo que veio à Terra e se sacrificou por nós? Todos reunidos, somados, multiplicados, elevados à enésima potência. Todos não chegamos aos pés de Jesus. Trouxeram-lhe então algumas criancinhas para que Jesus lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Não queriam que Jesus fosse perturbado. Estavam no papel deles. Imagine que Jesus vivia cercado de multidões. Jesus, porém, lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis de vir até mim, porque deles é o reino dos céus. Eles, tendo imposto as mãos, retirou-se dali. Que tal tirarmos de nós toda a vaidade, toda a prepotência, toda a mania de transferir responsabilidade? Quem errou, errou, e assuma os erros. Cresce diante de Deus. Quem acertou, acertou, e faça o bem para que os seus acertos possam servir aos seus irmãos. Isso é que é sociedade. Sociedade solidária. Jesus é tão importante para a sociedade humana. Algumas pessoas mantêm ainda um vício de achar que Jesus só é excelente dentro das paredes respeitáveis das casas religiosas, ou então no encontro de grandes multidões, e saem dali, vão atender a todas as convocações do anticristo. Então Jesus é uma brincadeira? Não, Jesus é a religião da vida. Lembrar-se do mestre dentro das igrejas, dos cultos, dos templos, é tão fácil. O cristão é aquele que, atravessado o limite do seu templo, continua cristão em todos os ambientes que vá. Assim é um legionário da boa vontade. Jesus veio fazer a maior reforma do mundo, mas não poderá fazê-la na ação dos covardes ou dos acomodados. As crianças do mundo, crianças morais, crianças intelectuais, crianças sociais, aqueles que são massacrados pela miséria extrema, não somente a miséria material, mas a miséria moral. Livrai-vos do fermento da hipocrisia, advertiu o mestre. Jesus foi complacente com Madalena, mas desancou o pau nos hipócritas. E os seus discípulos ainda pensaram que ele estivesse falando do fermento do pão material. Façamos nós que a palavra do Evangelho seja a mão permanente do Cristo sobre as cabeças de todas as crianças que somos nós. E cuidemos não nos colocarmos na posição dos discípulos e apóstolos de Jesus, que estavam bem intencionados. O mestre vivia apertado daqui, empurrado dali, mas de boa intenção, diziam os antigos, está calçado o inferno. O importante é não afastar de Jesus as crianças, e somos todos nós que precisamos dele. Para que, libertados da ignorância espiritual, que é a maior desgraça que pode assolar uma criatura humana, possamos, tornando-nos crianças na pureza, não na ingenuidade, porque este é um mundo cão ainda, mas limpando a nossa alma, o nosso coração de tudo que prejudica a nossa vida. Tenhamos um pouco que seja na pureza das crianças para merecermos o reino de Deus. Bom, Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.